As 10 mais, sem espinhas, da RDP África. Uma hora com os grandes sucessos da semana. As 10 mais, sem espinhas, da RDP África. Aos domingos, 1 da tarde. As 10 mais, sem espinhas, da RDP África. Sem espinhas. Ora viva, sejam bem-vindos. Está aberta a contagem desta semana na RDP África. São as 10 mais, sem espinhas, 10 grandes sucessos de rádio que podem também ser conferidos em cada emissão do Músicas de África na RTP. Na contagem desta semana há uma música nova, também algumas mexidas até na liderança da contagem. São as 10 mais, já sabem, servidas sem espinhas. Vamos saber quais são as novidades de hoje. As 10 mais da RDP África. Sem espinhas. Brincadeira tem hora. Onde vou? C'est moi, le propriétaire de toute l'animação. Ça c'est bombé de galé. On y voit. Saca o firmão, pera, kinga na tocau. Saca o firmão, pera, kinga na tocau. Saca o firmão, pera, kinga na tocau. Saca o firmão, pera, kinga na tocau. Vinaron sons de um guineense Heitor Sampaio no número 10 desta semana. Chama-se Saca Mama. As 10 mais da RDP África. Seis espinhas. É uma das músicas novas da edição de hoje. Zita Swoon Group, viajamos até o Burkina Faso. O álbum chama-se Wait For Me. Número 9. RDP África. Seis espinhas. Número 8. We'll be right back. RDP África. Seis espinhas. Número 7. Ai, Camboa, não chora, sou cobre. Só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, sou cobre. Só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. O cão da Nguimbi foi convocado. Ele come muito, nós é que não lhe damos. O cão da Nguimbi convocado, ele come muito, nós é que não lhe damos. Ah. Ai, Camboa, não chora, só cobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, só cobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. É no Museque, com muito barulho, Camboa vira lixo, no meio do entulho. É no Museque, com muito barulho, Camboa vira lixo no meio do entulho. Ai, Camboa, não chora, só cobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, só cobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Chora só cobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora só cobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer.

matina, vais para a rotina desse emprego que tu abominas, num herreiro que te fulmina e te desanima com essa fadiga que te vitima. Não há segredo, é a tua sina, acorda cedo, rebobina. És mais um robô da sociedade formatada, que te coda, sou cruzada por uma vida enclausurada. Se entregou à depangada das almas derrotadas, com metas hipotecadas e vidas inacabadas. Vida é felicidade, mano, sonhos são objetivos, sonhadores são subversivos, homens felizes são livres. Não te acomodes nesse engano desses dias depressivos, nocivos e repetitivos. Se não sorris, tu não vives. Eu sou capaz, nunca é tarde demais. Vou escapar, nunca é tarde demais. Ele é capaz, nunca é tarde demais. Não é capaz, nunca é tarde demais. Deixas de acreditar, acredita mais em ti, só assim irás ganhar. Podes ter o que queres, mas para isso tens de lutar. Deixas a força de vontade, tudo podes conquistar. Força vai em frente, não deixas de acreditar. Acredita mais em ti, só assim irás ganhar. Podes ter o que queres, mas para isso tens de lutar. Deixas a força de vontade, tudo podes conquistar. Força, fé na coragem. Cá está o som Sem Espinhas na rádio, os Nigga Poison em Força Vai em Frente, o álbum Simplicidade com Sam da Kid e Valete entre os convidados. Atrás o álbum Aracota de Bonga, também Gilito Semedo em Cabo Verde e os Zita Suando Grupo. Uma das novidades da semana é que nos leva até ao Burkina Faso. As 10 mais da RDP África. Sem Espinhas. Tem-se apresentado com uma surpresa na atual música de Angola, vem do sul do país, fez carreira, ou tem feito carreira, na capital. Ele chama-se Liu Kenny, tem novo disco, chama-se Troféu, e uma grande canção que se chama Se Não Voltares Para Mim. Vai rodando com a existência na RDP África. Hello? Yeah. Hey, Leo, what's up, man? Número 5. Yeah, I'm at the club, man. I saw this chick that's just so hot. Yeah, man, what you about there? So, I'm just chilling right now, but I think you better come over right now, man. I'm definitely good with this one. To you just for a while. You look so good in that dress tonight. I saw you dancing with all of your friends. Can I handle this? Can I list all your names? I like the way your body feels all over mine, baby. I like the way you smile, the way you look at me, lady. Take you to somewhere that no man ever did. Girl, don't be shy. Girl, I'm the man of your time. Some moves that capture my eyes, and I will blame myself if I don't call it a dance. So give me this chance, 'cause baby I'm so ready to feel your body close to mine all night, and do some funny moves just to see your smile, baby. Tonight, just hold me tight and do. I hope that you can handle this. I just wanna let you know how I feel for you. I gotta let you know that I'm the man for you. So sit back and relax, and my girl, I ain't a player, I'm just playing by the game, girl. If you want me to, it's right now or ever. You and me, we could ride forever. Holla. Do you think later on we can go for a walk? 'Cause I really wanna get to know you better, baby. RDP África. Yeah.

chupa. Siri bo na tua noia pa. Boca de wango. Divona kunyarara kulangalira zwangu latina kaumba ukandiona kunyarara kulangalira zwangu latina kaumba São sons que chegam de Moçambique, era líder a semana passada na contagem. Xiripó é um dos primeiros avanços de Nascer de Novo. É o novo trabalho de Valdemiro José, atrás Bossa e Si. O álbum é Si para os amigos. Passamos a retrospectiva à tabela desta semana. Número 10 com Heitor Sampaio, da Guiné-Bissau. Zitas, o Uno Group no Burkina Faso, está em nono posto. Gilito, de Cabo Verde, o Best Of, 12 anos de carreira, está no oitavo lugar. Monga é sétimo da contagem. Os Niga Poison estão no sexto posto. Liu Kenny, de Angola, está no quinto lugar. Ritinha Lobo, gravado em Portugal, ela que vem da Ilha do Sal, em Cabo Verde, está no quarto lugar. Bossa em Si é o terceiro e Valdemir José, o segundo do top de hoje. As 10 mais da RDP África. Seis espinhas. Sobe um lugar em relação à semana passada, temos novo líder na contagem. É uma menina, vem de Cabo Verde, se grava em Portugal. Ninguém é de ninguém. Primeiro avanço de Noama, Nancy Vieira. Número 1. Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém. Nós tudo é si que vem, fez mundo de tudo alguém. Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém. Nós tudo é si que vem, fez mundo de tudo alguém. Dão bom amor um dao de meu, fazendo tchau mal cresceu. Juntar-nos mãos, fazer um sol. Dão bom amor um dao de meu, fazendo tchau mal cresceu. Juntar-nos mãos, fazer um sol. Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém. Nós tudo é si que bem, fez mundo de tudo alguém. Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém. Nós tudo é si que bem, fez mundo de tudo alguém. Dão bom amor um dao de meu, fazendo tchau mal cresceu. Junta-nos mãos, fazê-lo um sol. Dão bom amor um dao de meu, fazendo tchau mal cresceu. Junta-nos mãos, fazê-lo um sol. Alegria de vida é todo dia. alegria de vida e todo dia ama a vida e todo dia ama a vida e todo dia ama a vida e todo dia ama a vida alegria de vida e todo dia ama a vida alegria de vida e todo dia ama a vida e todo dia ama a vida e ama a vida e todo dia ama a vida. Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém. Dá um bom da dó de mim, fazendo o mal crescer. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém, os sons de Nancy Vieira e o álbum Noamá a chegarem esta semana ao primeiro lugar da contagem das 10 mais 100 espinhas. Se não ouviu na rádio, pode sempre conferir em cada emissão de Músicas de África na RTP ou também na página oficial da RDP África na internet. Já sabe, vá a www.rtp.pt/RDP África. Tenha uma ótima semana, eu regresso no próximo domingo. As 10 mais 100 espinhas da RDP África. Uma hora com os grandes sucessos da semana. As 10 mais 100 espinhas da RDP África. Aos domingos, 1 da tarde. As 10 mais 100 espinhas da RDP África. 100 espinhas.